Tá ouvindo esse negócio aí? Tá ao vivo ou não? Tá ao vivo. Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatio. Live que vai até vocês pelo nosso canal aqui no YouTube. É bacana falar YouTube. Tem que falar YouTube, né? YouTube. Agora, os caras que são chiques, eles falam YouTube. Frescura do cacete. Aqui, nosso canal Verdazo 1914, o canal do Verdazo. Nosso site é o www.verdazo.com.br. Muito bem, senhoras, senhores e senhoritas. Que chocolate que nós demos no Santos, né? A gente só tem que tomar cuidado para não começar a fazer igual a torcida do São Paulo e do Corinthians. Um começou a falar que era soberano. Vocês viram onde foi parar. O outro é todo poderoso, não sei o quê. Vocês estão vendo o caminho que eles estão tomando. Mas vamos fazer a mesma coisa ou não? Acho que não, né? Bolo com cobertura de chocolate. Muito bem. Um abraço para dona Lohane, que é padrinha aqui do nosso projeto também. Vamos lá. Vamos falar sobre esse jogo muito bom, muito forte que o Palmeiras fez. Sábado no Pacaembu, eu e Bruno Zaniolo estivemos no Estádio Municipal fazendo a transmissão. Uma estrutura infinitamente pior do que a do Allianz Parque. Mas enfim, a gente faz aqui os nossos esforços para levar a narração até vocês. Melhor do que fazer pela televisão, né? Até pelo tempo da transmissão. Fica mais fácil de sincronizar. E valeu a pena, valeu muito a pena estar no Pacaembu para sentir a atmosfera criada no estádio durante a partida, que foi espetacular. Mais de 30 mil palmeirenses no Municipal assistiram uma aula. Palmeiras deu aula de futebol para o Santos, o tão falado e admirado Santos, que joga bonito, toca bola e cria. O Santos cria, é criativo. O Palmeiras não, o Palmeiras é pragmático. Antes era defensivo, né? Antes o Palmeiras era uma retranca defensiva. Aí fez 12 gols em 5 jogos, melhor ataque do campeonato, 11 de saldo. 11 de saldo. Tá? O segundo melhor ataque não tem nem 11 marcados. Então, é uma diferença absurda que o Palmeiras está imprimindo para qualquer outro adversário no Campeonato Brasileiro, pelo menos nessas primeiras 5 rodadas. E é aí que a gente tem que chegar na história da soberba, né? Nós não vamos ficar igual os outros, não vamos fazer isso. Mas a gente tem que falar. O Palmeiras está jogando muito acima dos outros clubes hoje, nesse momento. Nessa segunda para terceira semana, terceira semana, né, do mês de maio, não tem ninguém jogando melhor que o Palmeiras, nem perto. Pode acontecer de mudar esse panorama, pode, deve acontecer. Futebol é dinâmico, um sobe, outro desce, mas o Palmeiras não vai ficar longe de quem tiver no topo, não vai ficar longe, mesmo que perca o topo, mesmo que não outro time possa jogar melhor que o Palmeiras, pode acontecer. Mas o Palmeiras não vai ficar longe. Isso parece que não vai. Parece que está muito firme, está muito sólido. E então agora nós não somos mais defensivos, né? Porque marca 12 gols, é o melhor ataque, o melhor saldo. Então agora nós somos pragmáticos. E pragmático no sentido ruim, né? Ah, é pragmático, não é criativo. Então, bom deve ser criativo, né? Isso que deve ser bom. Você cria, não é que cria oportunidade de gol, cria jogadas, né? Fica lá tocando para lá, tocando para lá, tá criando, né? Toquinho, toque, deslocamento, toque, mas não, entrou na área do Palmeiras? Entrou uma vez, duas na verdade, né? No lance do Soteldo, que o Everton defendeu, e no lance no primeiro tempo que o Lucas Veríssimo apareceu como surpresa, né? Ele estava jogando meio de lateral direito, chegou ali no segundo pau numa jogada também do Soteldo, baixinho. É muito engraçado ver esse moleque jogar. Ele é novinho, né? Ele tem 20, 21 anos, acho. É moleque. E só que ele parece que tem 12 anos, né? A altura dele. E mais nada. O Santos não cria mais nada. Quer dizer, oportunidade de gol. Até veio chute de longe, né? Teve a batida de falta e tal. Foi bem batida pelo Carlos Sanches, foi na trave. Mas o que é espantoso, que a gente já tinha uma dica disso, né? De que o Palmeiras estava jogando assim, pelo que a gente viu do jogo do Atlético, porque foi pouco pela falta de televisionamento. Mas hoje, nesse último sábado, a gente teve a chance de ir lá ao Pacaembu e a gente viu que o Palmeiras sabe exatamente o que fazer em cada segundo da partida. O pessoal que está aí no chat, evitem de fazer pergunta agora que eu não vou conseguir ler, tá, pessoal? Eu estou só dando aquela pincelada no jogo, depois eu vou desenvolver aí um tema rapidinho, aí eu vou dar atenção que vocês merecem e aí trocar aquela ideia no chat. Mas é impressionante como todos os jogadores sabem para onde correr e o que fazer quando está com a bola no pé. E para onde correr quando não tem a bola, que espaço vai ocupar. É impressionante a consciência tática desse time. E o Filipão, ele foi muito claro. Que o time cada vez mais tem o dedo dos dois auxiliares, que são o Carlão Pracidelli, que era treinador de goleiro, que já não é mais treinador de goleiro, ele ajuda lá com o pessoal da linha, e o Paulo Turra, né? Então, fazendo trabalho específico, lógico que aproveita todo o trabalho desenvolvido também pelos antecessores, né? Pelo Roger, pelo próprio, pelo Cuca, pelo Eduardo Batista. Cada um que deu uma contribuição ali para esse elenco que está hoje. A maioria do elenco está aqui já desde 2017, né? Alguns até antes. E teve alguns que chegaram em 18, alguns que chegaram em 19. Mas foram aquelas trocas pontuais, né? Mas o grosso mesmo do elenco está tudo aqui já de 17 para trás. Então é um elenco que também já se conhece bastante. E está aproveitando tudo que aprendeu com todos. E aí chegou o Filipão e montou essa máquina. É uma máquina de jogar bola. Não tem registro recente de um time que toma tão poucos gols como esse Palmeiras. Só tomou um gol desde o gol do San Lorenzo, lá na Argentina, que já faz quase um mês. O time só tomou o gol do CSA. Tomou 8 gols no ano, né? Dá pra contar os... Ainda cabe nas mãos os gols que o Palmeiras levou esse ano. O Palmeiras levou 8 gols este ano. Nós estamos já quase no meio do ano, quase na parada aí da Copa América. E com a bola, eu fiz uma comparação no texto de hoje, parece um espadachim. Sabe aquele golpe rápido, né? Se defende, sai rápido, cutuca. É o que parece, é impressionante. Quando o Palmeiras recupera a bola, já tem um correndo, e é o Dudu. E finalmente, nossa comissão técnica botou o Dudu para fazer esse papel. E aí a gente não vai mais, pelo menos é o que parece, tão cedo, ver o Filipão recorrendo a Carlos Eduardo e Felipe Pires para fazer esse papel. Tem o Dudu para fazer isso. O cara corre. O Dudu é jogador completo. Ele faz qualquer papel do meio para frente, a não ser o centroavante de 9-9. Mas ele pode fazer o meia centralizado, ele pode fazer o meia pela beirada, ele pode jogar na vertical, no corredor, ele pode jogar funilando, ele pode jogar como ponta, ele pode jogar driblando, ele pode jogar para ser o cara para ser lançado em velocidade, ele tem todos os fundamentos. Até cabeceia, ele fez um monte de gol de cabeça. Mesmo com 1,38m de altura que ele tem, ele fez um monte de gol de cabeça, ele se posiciona bem. Então, com o Dudu fazendo esse papel de um lado, e aí o Zé Rafael fechando do outro, e o Veiga por dentro, o Veiga muito mais efetivo que o Lucas Lima, por quê? Porque tem mais arranque, característica de força física é bem maior do Veiga em relação ao Lucas Lima, de movimentação também, de mobilidade, o Lucas Lima é um cara que joga se deslocando menos, talvez falte isso para o Lucas Lima, para ele melhorar na carreira dele, né? Desenvolver essa capacidade de se deslocar, né? De ocupar mais espaço, de arrancadas. Ele está ficando para trás. Bom, o fato é que encaixou muito bem e o Palmeiras está sem o William, está sem o Scarpa e está sem o Goulart. E isso já já dá uma perspectiva muito interessante para o que o Filipão vai poder fazer depois da Copa América, quando esses três estiverem de volta. O Scarpa, inclusive, foi liberado hoje. Mas o Palmeiras deu um pau no Santos. Claro que o gol no começo, um gol, 6 minutos, um gol de bola parada, ajuda bastante. Mas por que, que saiu o gol de bola parada? Porque o Palmeiras estava criando. O Palmeiras estava dando uma bafa no Santos nos primeiros 20 minutos. Foi perfeito. 20 minutos perfeitos, é claro, porque a gente falou isso, mencionamos isso na transmissão. Não dá para você jogar 90 minutos naquele ritmo. Mas o Palmeiras deu uma bafa no Santos no começo do jogo e marcou 2 gols. Aí ficou mais fácil. Talvez, se esses gols não tivessem saído, o jogo fosse mais difícil, o jogo se desenhasse de outra forma. Mas aí o Santos se viu obrigado a sair lá de trás, aí o jogo ficou fácil. Né? Com 2-0 na frente, com 18 minutos. Então o primeiro gol numa bola parada. Numa falta que acho que foi do próprio... Foi aquela falta que o Sanches veio... acho que o Zé Rafael que recebeu aquela falta. O Sanches veio deslizando lá de trás, assim. O Zé Rafael só esperou o toque e levou a falta. E cavou a falta. E foi falta. Aí o Dudu cobrou na cabeça do Gustavo Gomes, né? Que é outro que, além de estar jogando demais lá atrás, também está fazendo gol pra caramba na frente. E a gente já começa a pensar no quanto falta para o Gustavo Gomes jogar de bola para ele já ultrapassar o Mina como o melhor zagueiro do Palmeiras nesse século. Que o Mina, eu acho que ainda está com, né, o tempo que ele ficou aqui, 1 ano e meio que ele ficou aqui, ele jogou demais, né? Mas o Gustavo Gomes já está muito perto do nível do Mina, de produção, de zagueiragem, talvez ele já esteja até superior. É que o Mina fazia muito gol, né? O Gustavo Gomes tá fazendo bastante gol também, não tanto quanto o Mina. Então já dá para começar a pensar quem foi o melhor zagueiro do Palmeiras no século. Né? Mina ou Gustavo Gomes? Ou algum outro? Né? Coloquem aí quem vocês acham. E aí veio o segundo gol. Que foi o gol do Davidson, uma bola roubada no meio do campo. A jogada foi feita pela direita e o Dudu cruzou por baixo. O Davidson de centroavante, gol de centroavante. Excelente partida do Davidson. Não tem problema nenhum de elogiar o Davidson quando ele merece. E sábado ele mereceu, jogou demais. Jogou como centroavante, fazendo gol. Jogou de costas para a zaga. Segurou o zagueiro. Fez pivô. Atraiu marcador. Foi uma partida tática brilhante do Davidson. Ele teve até umas vontade de ativar o modo lacraia, mas a gente vê que ele estava contido. Quando ele ameaçava ali dar a lacraiada, daqui a pouco ele já se segurava. Então, em todos os aspectos, o Davidson jogou realmente muito bem. Só não foi o melhor em campo porque teve Gustavo Gomes jogando melhor do que ele, Dudu jogando melhor do que ele, muito melhor do que ele. O próprio Everton, a defesa que o Everton fez foi magnífica, né? E aí teve aquele lançamento que o Everton fez para o Johan também, que acho que é importante para avaliar a atuação, né? Ele joga como lançador, além de ser o goleiro. Então, assim, Marcos Rocha jogou muito bem. Felipe Melo, né? Tem que mencionar, jogou demais. Está numa fase espetacular. Acho que a melhor fase desde que ele foi contratado. Pininho tá no lugar, né? A Granada sem Pino, lá tá com o Pino ali, bem presinho. Então, é por isso que o Deverson foi o melhor em campo. Ele jogou bem, o Deverson. E aí, com 2-0, ficou fácil, né? Aí o Palmeiras deu uma paradinha, né? Segurou um pouco mais, aí o Santos começou. Até então, até esses 20 minutos, tava 53% de posse de bola pro Santos e 47% pro Palmeiras. Tava pau a pau, por quê? Porque o Palmeiras recuperava a bola rápido. O Santos, apertado, começou a dar chutão. Começou a se livrar da bola. Por quê? Porque o Palmeiras estava marcando muito forte no campo de defesa do Santos. Aí, a partir do momento que o Palmeiras deu aquela recuada, aí o Santos voltou ao normal. Aí voltou a jogar a bola bonita, que eles estavam jogando. Bonito, é bonito ver o Santos jogar. Eles jogam de pé em pé, eles se deslocam, eles correm, eles trocam passes. Só que aí tiveram pela frente uma muralha verde, né, cara? Um sistema defensivo monstruoso. Onde todo mundo sabe quem pega quem, aonde se desloca. E nesse caso foi muito mais difícil de montar esse sistema defensivo, porque ninguém sabe como o São Paulo vai armar o time para entrar em campo. Então o nosso time rapidamente fez a leitura de como estava armado o Santos, armaram a defesa bonitinho e nada, zero. Zero não, entrou uma vez na nossa área no primeiro tempo e uma vez no segundo tempo. Mas pô, tá bom, né? Não deixar ninguém entrar na área assim num jogo do nível de Palmeiras e Santos. Uma coisa é você jogar contra o CSA, que o CSA também fez um gol só de bola parada. Jogar com Fortaleza, jogar com. Aí tudo bem. Agora com o Santos, você não deixa os caras entrar na área. Aliás, isso aconteceu com o Atlético Mineiro também. Os caras não entraram na nossa área. E também com o Inter. Não entraram na nossa área. Então, tá muito bom o sistema defensivo e tá muito bom a transição para o ataque. Então, o Palmeiras chega o ataque com poucos passes, tocando rápido, tocando vertical. E por que toca vertical e dá certo? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer e todo mundo sabe onde o outro vai estar. Então, é um time que está muito entrosado. E o Dudu puxando o contra-ataque, né? O que pode acontecer? Pode acontecer é alguém manjar esse time. Fala assim, ó, marca o Dudu, marca não sei o que, esse cara que vai fazer a série de bola. Tem que ter uma alternativa para isso. E aí, e se tiver marcado isso daí? Bom, para começar, para marcar isso daí, para deixar isso bem marcado, o ataque não vai ser tão potente. Por quê? Porque vai ter gente que vai ter que guardar a posição para marcar esse contra-ataque. Aí não vão conseguir atacar com tanta força, o Palmeiras vai recuperar a bola mais rápido e aí vai com a bola no chão. Então, essa é a força do Palmeiras, né? Se vier para cima, vai tomando contra-ataque. Se ficar encolhidinho, assim, atacando na boa, o Palmeiras sobe com a bola. Então, qual é o segredo do Palmeiras? O segredo do Palmeiras é ter um jogador bom, é ter um puta de um time. Então, é assim que o Palmeiras tende a seguir somando pontos, conquistando pontos, né? No segundo tempo, então, o Santos veio com tudo pra cima, com tudo, né? Seja o que Deus quiser. E tomaram o terceiro gol também logo no começo do segundo tempo. Outra bola roubada, caiu no pé do Veiga. O Veiga tem mais arranque que o Moisés, mais arranque do que o Lucas Lima. Então encaixou certinho ali no meio, o Rafael Veiga, ele tem potencial até para ser titular, viu? Fazer um trio ali com Scarpa, Dudu e Veiga. Ele tem potencial para ser titular. Desbancar o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart formaria o segundo time com... Olha só. O Ricardo Goulart formaria o segundo time com William, Goulart e Zé Rafael. Puta que pariu. Olha o segundo time. E aí quem na frente? Você pode pôr o Arthur Cabral, o Borja, quem for. E de volante, Thiago Santos e Moisés. Esse é o segundo time do Palmeiras. Então dá pra pensar em ganhar brasileiro, ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores? Dá. Dá pra ganhar os três com esse time. Com esse elenco. E do jeito que tá jogando, dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Agora, pé no chão. Uma coisa é dá pra ganhar. Outra coisa é já ganhou, entregue as taças. Não é nada disso. Tem que jogar jogo por jogo, ganhar jogo por jogo. Dá pra continuar fazendo isso. Porque o time é muito bom. Agora, vai que machuca sei lá quantos ao mesmo tempo. Um juiz pode detonar tudo. No mata-mata a gente já sabe que um jogo destrói tudo. Um juiz mal intencionado, um lance, uma falta de sorte, ferra tudo. Né? Um cara bem inspirado ali do outro lado, de um Benedetto, aparece, ferra tudo. Mas isso é mata-mata. Quando a gente entra no mata-mata, a gente já sabe que pode ser assim. Agora, no brasileiro, eu não sei o que esses caras vão ter que fazer para parar o Palmeiras. Dá para parar, dá para parar. Dá para acompanhar e passar na reta final? Porque aí, aí entra o assunto do post de hoje. É, vai ter muita rodada espremida no fim do ano. Então, vão ser 20, as 20 rodadas finais vão acontecer num espaço de 13 semanas. É corrido pra caramba. É jogo, jogo, jogo, jogo, jogo. Então, dá uma cagada. Sabe, dá um evento ali que dá uma oscilação no elenco, um ambiente fica ruim, machuca três jogadores, machuca três zagueiros ao mesmo tempo. Pode acontecer. Desmonta todo o sistema defensivo, aí o time entra em crise. Uma coisa é você começar a ter sequência negativa e é só jogo pelo brasileiro. Aí é difícil de reverter, foi o que aconteceu em 2009. Ao passo que se dá uma ziquezira dessa, quando você está naquela fase de virar chavinha, virar chavinha, virar chavinha, que é o que vai acontecer logo que voltar da Copa América, que vai ser quarta Copa Domingo Brasileiro, quarta Copa Domingo Brasileiro por 10 semanas. Então vai até o fim da Copa do Brasil, 6 jogos pela Copa do Brasil, 4 jogos pela Libertadores, 10 semanas, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Então quando acontece isso, você fica nessa de virar chavinha, você perde um jogo no brasileiro, você já, pô, vira a chavinha. Então o resultado ruim do brasileiro não pesa tanto pro jogo seguinte. É, ao passo que se você tá jogando brasileiro, brasileiro, brasileiro, brasileiro, você começa a perder uma, perde a segunda, puta. Dá um nó. Dá um nó na cabeça dos jogadores. O jogador perde a confiança. O fato de você virar a chavinha é um fator de ânimo, né? Pô, não, esquece, esquece, vamos focar nisso aqui. Tá tudo certo. Funciona. Quando dá uma sequência negativa só, e só tem partida do brasileiro, dá ruim. Então a gente está sujeito a isso. Todos os times estão sujeitos a isso. Nós também. Então a gente tem que ficar muito atento nisso. E seguir no jogo a jogo, na humildade. Tem que ganhar os jogos fáceis, os jogos difíceis. Concentrar igual. E se a torcida entrar no oba-oba, a chance disso contaminar o elenco aumenta. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Ah, então se começar a perder, é nossa culpa? Não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei. Não, não vai começar a distorcer o que eu falei. Não vai ser culpa nossa. A gente não sabe nem se isso vai acontecer. Vai ser, pode ser que seja culpa da torcida? Pode, pode. Agora, pode ser que seja culpa de um jogador? Também pode. Culpa do técnico? Pode. Tem que esperar acontecer para saber. Agora, não é por isso que a gente vai. Então vamos encher. Vamos fazer um oba-oba aqui? Não, não vamos. Vamos fazer a nossa parte. Eles que façam deles. A gente torce, a gente apoia. A nossa parte a gente vai fazer. Temos que fazer. Né? Certo? Vamos lá, pegar a primeira pergunta aqui que já apareceu aqui. Não teve superchat ainda? Ou eu que comi bola aqui? Não teve superchat ainda, tá bom. Eu espero vocês fazerem o primeiro. Qual é o ponto fraco do Palmeiras? O Hoje não temos ponto fraco, não. Porque até o Davis já tá jogando bem. Eu não acho que o Palmeiras tem ponto fraco, não. Tá jogando demais. Vejam, a gente ganhou do Atlético Mineiro fora e 2-0 no Mineirão e 4-0 no Santos, em sequência. Não vejo como explorar, como ter um ponto fraco um time que faz isso. Se tivesse, eles tinham explorado. Hoje o Palmeiras está numa fase gloriosa. Não tenho o que falar, não tem uma corneta para tocar. O Eduardo quer saber qual a possível saída de jogador nessa janela que você mais tem, né? Assim, qual é o melhor jogador de Palmeiras que eu não quero que saia? O Dudu. Lógico que é o Dudu. Se o Dudu sair, ferrou. Se o Dudu sair, ferrou. O Dudu eu acho que é o único que é imprescindível. O resto, todo mundo dá pra repor. O Dudu não dá. E a zaga, né? A zaga montada ali de Luan e Gustavo Gomes também. Eu não queria desmontar essa zaga de jeito nenhum. Os dois estão jogando demais, né? Demais. Deu uma química tão boa, né? Eu não quero perder nenhum desses dois também, não. O resto, tranquilo. Quem sair, saiu. Vem outro e bola pra frente. O Thiago tá falando assim: ponto fraco não tem. Se tiver, não fala. É, então. Você viu que eu não te decepcionei, né? Pés no chão, todo mundo humilde. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Tô gostando de ver. Um abraço pro meu amigo Evandro. Palestra customizada. Precisa me mandar mais material, Evandro. Precisa mandar mais material pra gente montar ali nossa campanha. Palestra Custom. Em breve, novo patrocinador aqui do nosso Periscatio. No ano passado, o Roger não soube aproveitar a parada de 30 dias. Como você pensa que o Filipão terá que fazer para manter o time em alto nível após 30 dias sem jogos? O Roger ainda tinha o que evoluir. O Filipão tem que manter o time motivado e, sei lá, criar fórmulas novas. Por exemplo, isso que eu acabei de falar. Hoje o Palmeiras está muito bem armado para jogar contra times que têm a posse de bola. Mas e contra retrancas? É mais difícil. Contra times que se plantam, que fazem o contrário. É mais difícil. Então, quanto mais fórmulas de invadir a defesa adversária o Palmeiras desenvolver, melhor. Jogada ensaiada, jogada de bola parada. E também alguns deslocamentos, algumas configurações diferentes. Eu acho que aí sim, alguma criatividade da comissão técnica vai ser importante aparecer. Tentar alguma combinação diferente, porque hoje, por exemplo, a gente tem lá, tá dando certinho, né? Dudu, Veigas e Rafael. Mas a gente vai ter a volta do Scarpa, a gente provavelmente vai ter a volta do Goulart e até a do William, né? Então dá para começar a pensar em armar sistemas usando esses caras. E aí ninguém vai estar vendo. E aí vai ser um diferencial do Palmeiras. Porque esse Palmeiras que está jogando agora, está todo mundo vendo. Está todo mundo estudando. Todo mundo está estudando. Mas quando eu pegar esse time aí, eu posso até perder, mas eu não vou tomar de 4-0. Então o Palmeiras tem que já vir preparado para quando tiver pela frente um adversário que saberá como marcar essa configuração que está dando show. Não vai durar, né? Por mais que os jogadores sejam bons, sejam superiores aos adversários, mas tem que ficar se reinventando constantemente. Os outros vão aproveitar essa parada para tentar equilibrar a defesa com o ataque. Nenhum está nem perto disso. Então você tem um time como o São Paulo, que fez acho que 10 gols, mas tomou 9. Então não é um time equilibrado, é um time que está fazendo bastante gols, mas também está tomando um monte. Então não está conseguindo ter uma presença ofensiva sem se desguarnecer atrás. E tem time que está tomando, sei lá, 2-3 gols até agora, defesa boa, mas marcou 4, marcou 5, marcou 2. Então, quer dizer, fica lá atrás, sabe se defender muito bem, mas não sabe o que fazer quando está com a bola. Então, o senhor também não é um time equilibrado. O que adianta você ter uma defesa super boa, mas não conseguir fazer um gol na frente? Então, essa... todos estão querendo chegar no ponto que o Palmeiras já está, que é não tomar gol e fazer bastante gol. Que é o básico do futebol. Qual é o objetivo de uma equipe de futebol? Fazer mais gols com o adversário. Como você consegue isso? Não tomando gols e fazendo um monte. Porra, básico. O Filipão conseguiu implementar isso no Palmeiras. Montou um time equilibradíssimo. Os dois setores eficientes. Nenhum time no Brasil chegou nesse ponto nesta temporada de 2019 ainda. Então, todos os times em desenvolvimento ainda. A gente fala, pô, precisa de tempo para desenvolver o grupo, pá. Por isso que o técnico tem que ter tempo. No segundo ano, o trabalho técnico tende a ficar melhor ainda. O que acontece? No quinto mês, não deu nada, manda embora. Começa de novo do zero. O São Paulo deu uma entrevista agora, depois do jogo, né? Assim, a culpa é do técnico. Aqui no Brasil, a culpa é do técnico. Os gringos que vêm aqui, eles não se conformam. Assim, quem que deu? O Klopp, do Liverpool. Ele falou, no Brasil vocês estão fazendo tudo errado. Vocês mandam o técnico embora com 5 meses. Vocês estão tudo louco. Quanto tempo eu bato nessa tecla de segurar técnico, de segurar técnico, de segurar técnico, de segurar técnico? É, mas se fosse assim, a gente estava com o Roger Machado até hoje. Possivelmente sim. Se eu fosse presidente do Palmeiras, a gente estava com o Roger Machado até hoje. Eu não tinha mandado ele embora. É, e aí a gente ia até o Felipão. É, mas provavelmente o Roger já está fazendo esse time voar. Aí é exercício de adivinhação. Melhor que o Filipão? Pior que o Filipão? Não sabemos, provavelmente não ia estar tão bem quanto está hoje. Mas por princípio, por filosofia. Então a diretoria do Palmeiras acertou ao trazer o Filipão à medida que errou ao mandar o Roger embora. Então um erro eles consertaram, um acerto, né? Eles consertaram um erro. Mas que foi um erro mandar o Roger embora, não tenho dúvida. O Roger está fazendo um bom trabalho, o aproveitamento dele era bom e o time estava crescendo. Devagar, estava crescendo ali do jeito dele. Mas hoje, esse time estaria voando, não tenho dúvida, se estivesse na mão do Roger. Por quê? Porque o trabalho do técnico, junto ao mesmo elenco, precisa de tempo de maturação. Então a gente vê, o Filipão está crescendo até hoje o time na mão dele. Está crescendo até hoje. Por isso que chegou nesse grau de desenvolvimento. Porque o Filipão já está quase um ano no Palmeiras. Certo? Vocês já deram like no vídeo? Estão gostando, né? Pelo menos, para dar like, né? Dá um like aí. E pode fazer superchat também, viu? Pode fazer que ajuda. Porque tivemos inclusive que investir para ir lá no Pacaembu transmitir jogo. Ah, vocês assistiram a nossa transmissão? O Zaniolo tá arrebentando na narração, viu? O moleque tá cada vez melhor, tá voando. E ainda com um clima bom, né? A narração dele, a transmissão no último sábado, com toda honestidade, foi show de bola. Se eu fosse vocês, eu até daria uma espiadinha ali no vídeo da transmissão, depois que acabar o Periscato aqui, pra vocês verem que eu não tô falando bobagem. Apareceu o primeiro aqui, ó. Ah, já teve um do Adriano. O Adriano fez um. Muito obrigado, Adriano. E o Marcos Carçado fez assim. Enquanto não se acerta com a Globo, que parece estar encaminhado, a TV Palmeiras podia exibir o VT completo dos jogos sem transmissão. Não pode. Não pode. Tem uma lei que tem um limite de tempo. Se não me engano, é 3% do jogo, do tempo do evento. Que você pode transmitir não, que você pode usar as imagens para efeito jornalístico. Você não pode fazer a transmissão, ter o videotape completo publicado no canal oficial do clube. Não pode, por lei. Lisandro Martelo, coloca a nossa foto, dromedário. Ah, é. Esqueci, né? Eu já é vocês. Tem razão. Vou colocar vocês aí, né? Tá certo. Agora sim, ó. Ah lá. Que simpáticos. Muito bem. Sequência das perguntas aqui. Uma parte da torcida é o ponto fraco, disse o Saavedra aqui. Concordo com você. O Evandro pergunta se eu acredito na recuperação do Borja. A pergunta é bem essa, se acredita, né? Que a gente não sabe, a gente não está acompanhando lá de perto. Não chegamos nos 1.000 padrinhos ainda, para acompanhar de perto, para ver o dia a dia, para ver como ele está se sentindo, para, sabe, olho no olho, para ver se o cara está feliz fazendo o que está fazendo. Isso a gente ainda não tem condição de fazer, isso seria importante para te responder com um pouco mais de propriedade. Mas de longe, não acredito. Acho que ele está querendo sair, ele chegou num ponto que ele. É que tá, não sei, não tô dentro da cabeça dele, não vejo ele de perto, é muito difícil. Mas é a impressão que eu tenho, é a impressão mesmo, é chute, é só a impressão. Acho que ele não tem mais motivação. Ele chegou point de no return. Point of no return. E, enfim. Vai ter transmissão do jogo de quarta e contra o Botafogo? Vai ter transmissão. Acho que vai sobrar para o Ricardo Goulart e o William jogarem no time B? É uma possibilidade diante do que eles estão jogando o time atual, né? Como é que faz para tirar o Zé Rafael e o Veiga do time? Estão jogando muito. Então tem que esperar a oportunidade. Tá voltando de contusão agora, espera. Acho que no primeiro momento é time B, sim senhor. Para os dois. Inclusive para o Scarpa também. Que joga demais. Os três jogam muito. Acredita que o Goulart perdeu a mesma pergunta. Fez o Gustavo Malagrino. Joclenes quer que eu fale sobre a convocação da seleção e do Sub-23. Sinceramente, eu acho que isso é um assunto que não nos diz respeito. Ainda mais porque não teve jogador do Palmeiras. Ótimo que não teve, ótimo. Passe longe, não quero saber da seleção da CBF. Eu não sei por que, que o torcedor do Palmeiras fica torcendo para ter jogador do Palmeiras na seleção da CBF. Pra quê? Pra que vocês querem? Fica mais fácil de torcer contra. Imagina lá, jogando lá, o Fagner, o Cássio, ele convoca o Renato Augusto, dessa vez não foi, o Paulinho, o Ralf. E aí ele convoca um jogador do Palmeiras e você tem que torcer para essa seleção porque tem um jogador do Palmeiras lá. Já pensou? Ainda bem que ele não convocou. Ainda bem que não. Porque eu vou torcer muito. Eu não vou torcer a favor de ninguém. Eu vou torcer contra o time da casa. Ainda mais que vão jogar no Panetone e no Itaquerão. Puta, agora que eu vou torcer mais contra mesmo. O Marcelino está falando assim: o time B que jogou contra o CSA vai voltar depois da Copa América, pois vamos ter jogos das Copas também. Então, vai ter, só que, vejam, o time B que jogou contra o CSA, na verdade, tem um quê de time C, porque a gente estava cheio de desfalques. E aí, os reservas do time B subiram para o time A. E aí jogou jogador que não joga normalmente, tipo o Johan. Que tá jogando muito também. Ele tá entrando, fez um gol bonito, perdeu um gol feito. Ele perdeu um gol feito, mas a matada que ele deu foi espetacular, né? Naquele lançamento de 80 metros de 80 metros do Everton. 70, vai. Então, é assim, é só ver. O time A é o que tá jogando, o time B tende a ser Scarpa, Goulart, e Zé Rafael. Não. Scarpa, Goulart. Caramba, eu tô me perdendo aqui já. Tem tanto jogador bom. E o William. Scarpa, Goulart e o William. É o time B. Esse é o time B que vocês estão com medo de ver jogar. Ah, perdeu pontos com o CS. Não. Time B é Scarpa, Goulart e o William. É, o João Neto está falando que é o gramado do Pacaembu. Cara, vê se faz sentido o que eu vou te falar agora. O gramado do Pacaembu é melhor? É. Favorece o Palmeiras? Mas também favorece o Santos. Quem toca mais a bola, Palmeiras ou Santos? Quem precisa mais do gramado, Palmeiras ou Santos? Então, favorece um, favorece os dois. Se estivesse jogando num gramado pior, como é o gramado do Allianz Parque, ia prejudicar o Palmeiras, mas ia prejudicar o Santos também. O jogo ia ser mais feio. Foi um jogo legal, foi um jogo bonito. Então o fato do ter sido no Pacaembu favoreceu que o jogo tenha sido legal. Agora, falar que o Palmeiras goleou porque jogou no Pacaembu e não no Allianz Parque, eu acho... Acho que não. O Zé Carlos quer saber de reforço. Para de falar em reforço, mané. Para de falar em reforço, animal de teta. Animal de teta. Para que você quer ficar falando de reforço, reforço, reforço? Eu até ensaiei começar a pedir centroavante umas duas semanas atrás. Aí o Deverson começou a jogar bola. Então para, deixa o cara. Deixa esses caras jogarem bola sem se preocupar em puta, vão trazer, disputar posição. Deixa os caras felizes. Para de falar em reforço. Mania que essas cacatuas amestradas têm de ficar pedindo reforço. Querem presentinho novo. Querem jogadorzinho novo. Não aguenta ficar sem uma porra de uma contratação. Cacete, o time tá voando. Para! O Flávio quer saber de passar a sequência de 42 jogos do Botafogo. Para isso falta 15 jogos, né? 15 jogos. É jogo a jogo, velho. 15 jogos. A gente... É difícil, né, cara? É difícil. Não é assim. O Palmeiras está jogando muito bem, mas 15 jogos com uma parada no meio ainda. Então muda muita coisa. Eu não quero ficar pensando nisso para não me decepcionar. Quando começar a chegar perto, 38, 39, aí eu começo a pensar nisso. Antes nem vou começar a pensar. O Walter quer saber se eu acho que vai sair acordo com a Globo. Eu sempre achei. Eu achava, inclusive, que ia sair antes do campeonato começar. Mas eu também falava, se não sair, continua a negociação, não acaba. Lembra que eu falava isso? Então, eu acho que vai sair. Ninguém é louco. Eles já estão rasgando dinheiro. Tá? Eles estão vendo, a cada jogo que passa eles falam, puta merda, estamos perdendo grana. Os dois lados estão falando isso. Então, os dois querem. Ficam aí nessa lambeção, né? Por causa de... Tá cada vez menor a diferença. Toda reunião, alguém baixa um pouquinho, alguém baixa um pouquinho, alguém cede um pouquinho. Acabou, tá muito pertinho. Vai dar beijo isso aí. Tá? Calma. Antônio Edson, já respondi sua pergunta, né? Matheus Borella especulando reforço, não falarei. Cavacini, já falei disso aí que você pediu. O Fernando tá falando que já viu em programas por aí... dizendo que já pode fazer o churrasco porque o Palmeiras já é campeão. Então, eles adoram fazer isso. Isso é para jogar a responsabilidade em cima do Palmeiras. É ótimo, deixa. Isso não afeta os nossos jogadores. Tá? Isso aí é só para dar audiência, é só para torcedor de time adversário ficar puto e ligar lá e ir na rede social falar: você viu o que aquele cara falou? Aí todo mundo vai assistir o programa para ver o que ele falou. Isso é técnica para subir audiência, É programa de baixo nível, coisa que a gente não faz aqui, é coisa que aqui no nosso canal, quando o nosso canal crescer, e você está vendo o nosso Periscatos aqui, você faz parte disso, e você vai fazer parte mais ainda se você ficar padrinho, porque vai crescer, porque há quanto tempo a gente está nesse formato, né? Periscatos segunda e sexta, jogo, jogo, jogo, um ou outro drops. Eu não quero ficar nisso, eu quero fazer muito mais, eu quero fazer programa todo dia. Eu quero ir lá na academia, fazer entrevista com o jogador, olhar o treino de perto, ver a cara do Borja para ver se ele tá, sabe, como é que tá o ânimo dele. Eu quero falar com os médicos, falar o que tá acontecendo com o tal jogador ali, qual a perspectiva, né? Eu quero esbarrar com o diretor, falar, ah, o que que tá acontecendo ali, conversa com a Globo, tá sabendo alguma coisa. Eu ir lá. Não, porque tudo que eu falo aqui vem pela imprensa. Então, eu quero poder fazer mais. Eu preciso de mais apoio. Eu preciso chegar nos 1.000 padrinhos. Com 1.000 padrinhos, eu vou poder dar dedicação total ao projeto. Eu não vou precisar trabalhar 8 horas por dia lá no escritório para sustentar minha casa. Então, eu preciso da ajuda de vocês, né? Então, quem está aí, vocês já estão economizando com o pay-per-view que vocês cancelaram, né? Eu preciso de uma cerveja. Vai, vocês saem, vocês bebem pra cacete. Ai, dá. Tira, separa uma cerveja pra fazer um canal palmeirense crescer. O que, que você acha? É um investimento que você faz em você mesmo. Até porque, a hora que a gente chegar no 1.000, vai ter conteúdo fechado, só pra padrinho. Vai ter poucas coisas abertas. Porque a hora que a gente fechar no 1.000, eu falo assim, agora quem tá junto, tá junto. Aí tudo isso que vocês estão vendo, mais o que vai vir, é pra padrinho. É pra quem ajuda. Hã? Então, vamos lá. Eu estou convidando vocês a fazerem parte desse canal. Vamos fazer o nosso canal. A gente não está xingando a Globo toda hora. Está xingando a ESPN. O Flávio Gomes hoje não falou que... Como é que é? Eu torço contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem muito dinheiro. Tá louco. O medo dele é que o Palmeiras se torne uma... Que o português se torne um Palmeiras, né? O que ele quer é que o Palmeiras se torne uma portuguesa, né? Que não tenha dinheiro nenhum para não pagar a conta, para não conseguir nem disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Aliás, acho que caiu para a terceira, né? O Campeonato Brasileiro não está nem na Série D mais. Não consegue nem chegar na Série D a portuguesa. É isso que ele quer que o Palmeiras seja? Que ele tenha dinheiro para ficar igual ao português? Não, né? Então, não deixe o seu medo virar realidade, Flávio Gomes. Não deixe o Palmeiras virar uma portuguesa. A portuguesa virar o Palmeiras, né? Que é o seu medo. Então deixa o Palmeiras com dinheiro aqui, bonitinho, né? Vai se preocupar com a tua portuguesa lá, que tá precisando. Então, vocês querem ficar vendo Fox? Vocês querem ficar vendo ESPN? Vocês querem ficar vendo Sport TV? Todo mundo, esses caras falando mal do Palmeiras? Pô, por que vocês não dão moral com o canal palmeirense? Pra crescer. Vai, façam esse investimento em vocês. É em vocês que vocês estão investindo. Pô, vai ter um cara que vai fazer um canal do Palmeiras decente, um canal fodido. Dá essa moral, dá essa confiança. Você vai ver que eu não vou te decepcionar. O Armando Pizzerno está dando um boletim médico aqui. Então, esse é o tipo de coisa que eu queria estar lá conversando direto com o médico. Porque esse diz que... Que ainda falta um pouco de informação. Tirou 80% do menisco. Eu não sei o que isso significa. Tem que chegar e falar assim, aconteceu isso, isso significa tal, tal, tal. Isso vai limitar, não vai limitar nada. Depende. Então, essa conversa com o médico é importante. Vocês percebem como é importante estar lá? Eu não consigo fazer isso hoje. É muito frustrante isso. Tá ruim o microfone, é? Nossa senhora! O microfone não tá ligado. Peraí. Agora vai ligar esse negócio. Pô, faltando 10 minutos que vocês me avisam isso. como melhorou agora. Hein? Melhorou ou não? Ah, não tava ruim? Que bom que não tava ruim. Agora eu botei o microfone para funcionar. Melhorou bastante, né? Daniel Wagner. Eu com o microfone pendurado aqui, vocês não falando nada para mim, né? Seus dromedários malditos. Por isso que vocês são dromedários. Daniel Wagner. Só deu alô, né, meu velho? Tá bom. José, onde tu tá aqui, meu filho? O time tá consistente, né, José? César Silva tá falando do sub-20. Cara, eu não consigo, não tenho mais o que falar do sub-20. Eu acho que eu já esgotei esse assunto. Tanto lá no blog quanto aqui. É, não tem mais o que falar do sub-20. Por que não aproveita? Eu vou ficar sendo repetitivo aqui. Procure lá no blog, eu já tenho. Procure lá. Vão na busca e coloquem lá. Sub-20 ou base. Vai ter lá todos os posts que eu falo de forma bem geral sobre o aproveitamento de jogadores da base no time de cima. Semana passada mesmo eu fiz um post importante sobre isso. O Eduardo fala que sente o Palmeiras mais respeitado nos bastidores devido a essa briga com a Globo. Como é que você sente isso? Você é místico? Você é um... Como falam? Sensitivos? Você tem poderes extrasensoriais? Como é que você sente isso? Eu não sei, cara. Só andando para os bastidores, que também são corredores místicos do futebol, que ninguém sabe onde são os tais dos bastidores. Mas é para saber, véio. Como é que você vai saber se o Palmeiras está sendo mais respeitado ou não? É coisa da tua cabeça, cara. Não dá para falar nem que sim, nem que não. Eduardo quer saber se o São Paulo do Cuca me preocupa. Eu não estou assistindo, cara, os jogos de São Paulo. Honestamente, não sei te dizer. Precisaria ver para falar. Não tenho tempo, né? Nosso estádio é o Allianz Parque. O que eu falei? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Mário Garibe. Virem padrinhos. Isso aí, Mário Garibe. Virem padrinhos, mas virem mesmo, né, Mário Garibe? Faltam quantos para os 1.000? Nós estamos em 470 e alguma coisa. Eu não atualizei a contagem no fim de semana. Então, falta um pouco mais de 500. Você tem que pagar para virar setorista ou é só contato mesmo? Não. É só apresentar a credencial, fazer a solicitação e entrar. Como qualquer órgão de imprensa. Como você vê o retorno sendo jogado em 2 meses e meio? Pergunta o Marcel aqui no Superchat. Então, foi o que eu falei. Não sei se você pegou do começo, Marcel. Vários jogos da mesma competição sendo jogados quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, dá muito mais margem a uma entrada em parafuso. Quando você tem jogos de competições diferentes intercalando, você perde um jogo, vai tomar goleada no domingo. Se o jogo é pela mesma competição na quarta-feira, você já entra meio tenso, meio de farol baixo. O clima é diferente. É ruim. Ao passo que se o jogo da quarta-feira é por uma Copa, a torcida tende a passar borracha, o time passa a borracha, fala vamos, vamos, vamos, vamos. É mais fácil de recuperar. Então, quando você tem vários jogos da mesma competição concentrados num período curto de tempo, as oscilações são muito mais cruéis. Isso acontece com todo mundo, porque todo mundo está seguindo o mesmo calendário. Então, mas quem tem mais a perder é quem está na frente. Né? Quem está lá atrás já está perdendo mesmo, né? Já está nessa oscilação. Quem está na frente está só ganhando, ganhando, ganhando, ganhando. De repente perde uma, perde duas, vira um redemoinho. E a gente sabe muito bem disso, porque isso aconteceu com a gente há 10 anos atrás. E foi traumático. Né? Foi uma convergência ali de acontecimentos que tiraram o Palmeiras de 5 pontos na frente do segundo colocado, jogando bem, e perdeu um campeonato e não foi nem para Libertadores, né, em 2009. O Walter pergunta se eu terei os mesmos acessos que os repórteres dos canais que cobrem o Palmeiras. Tem dois tipos de acesso diferente. Acesso a campo eu não vou ter. Eu nem tenho estrutura financeira para ter um repórter de campo. Mas quem sabe, com 1.000, aí a gente consiga fazer uma estrutura técnica para ter um cara no campo. Né? Por exemplo, na zona mista eu já tenho acesso. Eu poderia ir, só que eu estou dando ainda preferência para os textos do site. Então acaba o jogo, em vez de eu ir para a zona mista, em vez de eu ir lá pegar o coletivo do Filipão, que eu já tenho acesso a isso, eu não vou porque eu dou preferência realmente a escrever os textos do pós-jogo para o site, mas quem sabe lá na frente a gente não possa crescer a equipe, né? Aí você vai ter uma pessoa fazendo essa cobertura do zona mista, fazer o campo, fazer tudo mais, enquanto eu trabalho no site. Então para tudo isso a gente precisa de apoio financeiro. Aí vocês ficam com o escorpião no bolso aí, quando eu chegar perto do 1.000, eu começo a dar. Pô, aí não cresce nunca, velho. Aí não chega. Vocês precisam mudar essa mentalidade. Já tem 470 e tantos aqui que estão firmes no projeto, que estão acreditando. Vamos se juntar, vamos ficar cada vez mais forte. Senão não vai. Né? Então, estou me esforçando ao máximo aqui. Estou fazendo tudo que eu posso. Mas mais do que isso eu não consigo, nesse momento. Agora, me dá mais 40 horas na semana para você ver o que sai daqui. Ah, aí vocês vão ver o que é o canal. Ah, aqui, ó. Seu Tiziano Marangoni, de Jundiaí. Um grande abraço pro senhor. Que é fã do Periscatso, pai do Márcio, que é padrinho do Verdazzo. Um grande abraço pro seu Tiziano. Tiziano, né? Tiziano. Estou procurando aqui uma pergunta. O Wallace dos Santos quer saber por que eu coloco um camelo na imagem. É um dromedário, seu animal de teta. Porque vocês são todos dromedários. Vocês são umas cacatuas. Vocês fazem perguntas igual essa que você está fazendo. É por isso que eu ponho a foto de vocês. Porque eu já acabei de falar, agora eu estou batendo papo com vocês. Então, homenagem a todos vocês, animaizinhos de teta, amebas amestradas que vocês são. É por isso que eu coloco essa foto. Eu tenho até um consultor de marketing aqui. Obrigado, viu, caro Luan P. Eu acho engraçado que eu dou essas patadas, que é uma tradição já do Periscatso, e o pessoal que é novo às vezes fica meio assustado, mas o pessoal que é antigo sabe que é uma zoeira. E vai ter os caras que saem bravos, né? se sai bravo por causa de umas dessas também, é porque não tem o espírito do programa, né? Manda a escalação para quarta, não sei. Eu colocaria um time em reserva, um time alternativo. Mas tudo depende de fisiologia, né? Por isso que eu não sei. Não dá pra chutar. Certo, pessoal? Pô, só 10 minutos aqui com o microfone funcionando. Puta, eu tirei o microfone porque eu fui na casinha lá antes de começar e eu esqueci de plugar de volta. Aí ficou no microfone da câmera. Que não é tão bom. Que pena, né? Mas tá bom. Funcionou mesmo assim. Que bom. Quarta-feira, transmissão ao vivo, a partir das 19 horas. O jogo começa às 19h15, então às 19h eu e Zaniolo estaremos ao vivo transmitindo Sampaio Correia e Palmeiras pela Copa do Brasil. Sexta-feira a gente volta com o Periscatso às 20 horas. E no fim de semana faremos Botafogo e Palmeiras direto de Brasília, se tiver acordo com a televisão, se não tiver, planos de radinho, né? Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Agora eu vou dar aula de matemática para minha filha, enquanto vocês se divertem por aí. E nos vemos na quarta-feira. Valeu, muito obrigado, saudações alviverdes a todos. Esqueceu de pôr o microfone, animal de teta. Mas tá ao vivo ainda.